Lá nos tempos de maio, a quando as longas e as olhadas chegam, costumo eu andar pelas veredas dos cachos das cidades em que moro e morro, a escutar o triste canto dos pajaros. Caminhando com pena vagoroso, tal como no tempo das cheadas e antes do inverno, pudera eu me lembrar do amor de longe, cá na ilha de água. Mas parece que é do meu fado não serão nem amante nem amado, e for onde eu for está sempre longe, e do menudo está sempre perto. Tal é a minha vida, que como um sonho espero ser acordado, afinal eu sou de morrer de quem nem vive nem está morto. Nem maldigo nem abençoo, apenas de beço pelo esquecimento de mim, tanto mais longe. Ansio desligar, tornar. Sulete estenito se sumber prato. E a rei de mundo é o sorelho. E árvores, e de flus alvas, e de tutas las cruz. E escutar ir ao céu, se de mai naveria. E de vieles, e de cansa gaudí. E de buen e de proixe. E julguem sui dit, en me meravillar. Bon diu, que sui luanyet.